Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Cumprimento todos os ouvintes. Hoje iniciamos o nono programa de Histórias de Vida, Vida com Histórias, com dois senhores residentes na localidade de Andorinha, que embarcaram para a Guerra do Ultramar. Começo por apresentar o Sr. Fernando Abrantes Inácio, com 79 anos de idade, e o Sr. Fernando Marcos Costa, também com 79 anos de idade. Sejam bem-vindos e muito obrigada por nos relatarem a vossa história no ultramar. Histórias de Vida. Vidas com Histórias. Sr. Fernando Costa, conte-nos um pouco daquilo que aconteceu na sua ida para o ultramar. Sei que foi, embarcou em outubro de 1963, de Lisboa. E como é que foi esse seguimento até chegar ao ultramar? De Lisboa, chegarmos a Bissau, de Bissau descermos lá do barco, fomos lá para o Portela e do Portela depois fomos pronto, havia lá uns carros do lado de Bissau, fomos no carro até uma certa, pronto, por a estrada, mas na estrada estava tudo com árvores e com minas, tivemos que ir a pé parte do tempo, demorarmos 2 dias ou 3 até chegar a Bafatá, e chegarmos a Bafatá lá para a caserna, estivermos lá na caserna, e depois à noite lá na própria caserna havíamos as camas. Afinal, íamos para deitar, estava tudo cheio de pessoas, não podíamos dormir. Tivemos que queimar a parte das camas, com petróleo e assim, por causa de depois, e para a gente podermos dormir. Depois, o outro dia, arranjámos até as camas e fomos até o... Então, senhora Fernanda. E quantos militares eram? Recorda-se, senhor Fernanda. Quantos colegas eram? Era um pelotão. Lembra-se do nome do pelotão? Era o 917. Muito bem. Então, senhor Fernando, no seguimento aqui da conversa que já começámos, você chegou então a Bafatá, na caserna. Depois, como é que desenvolveu a sua estadia no ultramar? Chegaram à caserna aquele dia, houve já este problema com as camas. No seguimento, como é que foi a sua vida no ultramar? Depois, dá-se o caso que a gente saímos lá da caserna. Íamos buscar a mancarra, era o amendoim, a gente lá se chamava, mas era a mancarra. A Catió ia com 2 ou 3 caminhonetes e 6 ou 7 da malta, do pelotão. Íamos lá buscar a mancarra, os pretos lá levavam lá não sei para onde, e depois nós íamos outra vez para a caserna. Mas íamos buscar a mancarra, qual é que era o objetivo? Era por causa de lá em Catió, havia lá a mancarra, era o amendoim. Sim, então eles iam lá buscar por causa de... para Bafatá ou assim. Mas esse amendoim era para o quartel? Não, não. Era não. Para depois distribuir durante... Para as empresas, E com o senhor Fernando Inácio, uma vez que foram no mesmo ano, como é que foi a sua experiência lá no ultramar, senhor Fernando Inácio? Mas aqui direto. Sim, sim. Para eu embarquei o dia 10, direto a Luanda. 10 de? Outubro. Exatamente. Direto a Luanda. Tivemos dia e meio em Luanda. Depois partíramos no barco para Lourenço Marques. Ainda se lembra do nome do barco? Era o Veracruz. Ou o Veracruz, não. O Pátria. Para cá é que foi o Veracruz. Depois, Lourenço Marques. E embarcou em que cais? Ainda se lembra do nome depois, do barco? Cais da Arganda. Chegamos a Lourenço Marques, fomos para a Beira. Da Beira, fomos de comboio para a Mutarara. Da Mutarara é que viéramos de carro para o quartel. Ficámos lá no cimo da serra da Mutarara. E qual era o cargo do Sr. Fernando Inácio lá no ultramar? Eu era primeiro cabo, dirigente da Mestre de Sargentos e Oficiais. E lá como é que tratávamos pelo nome? Era pelo nome? Era o número. E recorda-se do número? O meu era o 767. Chamávamos só o 67. E o Sr. Fernando da Costa? 1825. Então depois de eu tomar conta tarde na mesa, eu ia buscar tudo o que era preciso para então, o senhor Fernando, o seu cargo no ultramar era estar na messe de ser responsável pela messe. Pois eu, um dia, fui à fábrica do algodão e é que me descobri esse tal senhor que tinha as vacas, onde ia buscar alface, feijão verde e cabritos. Frangos. Ou seja, havia aqui uma troca. Vocês davam, mas também recebiam. Sim, eu levava sempre um saco de feijão, um saco de arroz, um fardo de bacalhau, um saco de sal, para distribuir àquele pessoal. E em troca, o que é que vos dava? Quando lá chegava, tinha frangos, quantos queria para trazer, tinha cabritos, tinha ovos. Então, nesse processo de troca, não existia dinheiro em circulação. Ou também existia? Não, para esse homem existia, porque ele não queria, ele queria me dar tudo. E eu disse, não, eu dou-te X. E era assim um preço estabelecido pelo Sr. Fernando? Por metade que eu ia comprar aos civis. Claro, você já sabia os preços dos outros lados. Sim. E o homem não queria, mas eu continuo. Sim, Sr. Fernando, continuo. Até o homem aceitou. Eu disse, plantas mais feijão verde, plantas mais alface, eu venho buscar tudo. O homem tinha 3 vacas, quando eu lá cheguei. Quando vim embora, tinha 30. E os outros tinham inveja dele. Claro. Eu só lhe dizia assim, trabalha como ele, faz como ele, já tens também. Então, Sr. Fernando, você era responsável por quantas pessoas é que tinham que comiam na messe de que era responsável por dia, mais ou menos, uma média? Era uma média de 17. 17, 17 pessoas sim. Todos os dias a comer almoço. Na altura então, também comia lá o capitão e tudo. Exatamente. Mas é que foi a mulher. Então, e o Sr. Fernando Costa, como é que era a alimentação lá no seu quartel? Do quartel, depois... Houve uma altura que estivermos, foi um mês ou que foi, na Ilha do Colmo, fomos para lá do barco, na Ilha do Colmo, pronto, dormíamos lá, guardar aquilo. E mas lá, era só para guarda, só iam guardar? Estávamos a guardar lá os terroristas e a princesa. E depois dá-se o caso que a gente estávamos lá a guardar, íamos fazer lá a comida e tudo. Tomávamos os bidons para tomarmos banho em cima das árvores, para a gente tomarmos... E tudo água fria? É lá, estava quente. Na altura não se constipava. Ah, lá também era mais quente, é verdade. E parte das vezes a gente estávamos a comer lá e elas a caírem em cima da gente. E então a gente agarrávamos e enfiávamos os olhos nos buracos. Elas quer dizer o quê? As balas. E a gente sempre a enfiar nos buracos. Pronto. agarrávamos, íamos outra vez lá para aquilo, não era o quartel, eram umas barracas que estavam lá. Pois foi aquilo que conseguiram, né? Para as vezes a gente estávamos lá e elas vinham só, pronto, telefonavam para olha, está fulano tal, os terroristas. Lá íamos nós, saímos lá, volta das barracas, às vezes apareciam lá até as pretas, também eram terroristas. E a gente então agarrávamos. E pronto, depois ia lá o alfero, o que é, iam levá-las de barco, para Bissau. Porque o senhor Fernando da Costa estava mais no mato e o senhor Fernando Inácio estava mais no quartel. Andei quase sempre fora de lá do quartel. Do quartel, sempre. Fora. Ia para Cantelafá, ia para Novo Lamego. Pronto, corri metade da Guiné. E então, o que davam lá mais de comida era o arroz. Chamávamos a gente a bianda. É um horror. Agarrávamos de vez de comer, caíamos as palmeiras e depois botávamos as marmitas para cima, fazíamos pronto. E então arranjávamos para comermos uns laços de fio para agarrarmos pardais, era a nossa comida. Mas isso lá no meio do mato. E no quartel. O tempo que estava no quartel. Comia-se bem. Comia-se bem. Lá. Claro. Tinham que se desenrascar, era fora do quartel. Os nossos militares lá comiam lindamente. Parte das vezes eu fazia lá, pronto, guarda em cima de uma ponte, e éramos dois ou três, e então levávamos a comida do quartel. Mas parte das vezes a comida não prestava. A gente agarrava uma garnada lá para o rio. Agarrávamos peixes e comíamos peixes. E às vezes havia lá cabritos aos pontapés, agarrava-se um cabrito, folava-se e pronto, fazíamos a comida lá. Olha, Sr. Fernando Inácio, como o seu colega está aqui a falar no mato, eu recordo que o senhor tinha dito que os colegas que estavam destacados para o mato que lhe trouxeram um animal. Recorda-se? Que animal foi esse? Foi o leopardo. E ainda era bebê? Era bebê, pois. E um jacaré tinha aí 50 centímetros. Até o que é que fizeram com esse jacaré? Pôs-se lá no tanque, mas acabou por morrer. E dava-se o leopardo? O leopardo não. O leopardo fez-se lá uma fera linda. Mas o leopardo veio convosco no regresso. Sim, para Lisboa, para o Jardim Zoológico. E o senhor Fernando da Costa? A respeito dos macacos, lá no próprio quartel iam para lá os macacos. E a gente botávamos comida, mas havia lá um que ainda mordeu uma pessoa. Apareceu lá um e o gajo, como é que ele sabia na hora que o chefe do rancho ia pôr a fruta na mesa? Era esperto. Não, ele punha-se lá nas árvores, por um lado e por outro, ninguém o via. Andava a avistar. Assim que eles metiam a fruta. Em cima das mesas, o gajo saltava, havia uma árvore assim de frente, saltava, entrava à porta, só quando saía que fazia. Porque olha, o gajo já vai sabido. Olhem, e no barco apanharam alguma tempestade? Não, ainda assim, o que era, havia as pessoas, quando saíram lá de Bissau, entraram no barco, iam para a cama e já não saíram mais de lá. Eu agarrava, vinha cá para cima, para o cimo, ia levar algo de comer. Pão. Quando nós passámos no Golfo da Guiné. Comiam até mais não. Quando nós passámos no Golfo da Guiné, um dia e uma noite, ninguém cá veio fora. Porta todas fechadas à chave, com alopetes. Que aquilo era uma tempestade que as ondas passavam de um lado para o outro. E se abrisse uma porta, o barco afundava-se logo. Ah. Olha, e relativamente aos colegas do navio, tinham colegas daqui da vossa zona da Andorinha? Tínhamos. Então diga-nos lá, senhor Fernando da Costa. De Oliveira, ali de Cabanas, de Viriato. Oliveira de que localidade? Cabanas de Viriato. Não, mas está a dizer de Oliveira, mas de qual era a localidade? A localidade? A terra dele. Sim. É de Oliveira. Não era São Pai de Gramaços? Não tinha um colega de São Pai de Gramaços? Não. Não. Histórias de vida. Vidas com histórias. Eu lá no quartel também tínhamos lá terra, tínhamos lá piripire, tínhamos lá couves, tínhamos lá tudo. Lá. Não. Os pretos era, não queriam trabalhar, só os brancos. Havíamos, às vezes, íamos para lá os brancos, punhamos couves, punhamos tudo lá. Mas vocês do quartel, os soldados. Para o quartel. Mas os pretos, quando vinham lá as coisas, roubavam. Ou seja, vocês cultivavam para vocês. Nós só tínhamos uma pocilga de porco. Mas, era, pronto, tínhamos lá tudo à mesma, para o quartel, tudo. Os pretos, às vezes era preciso fazer uma coisa qualquer, chegavam lá e encostavam. Não faziam nada, os pretos faziam era as pretas é que trabalhavam. Foram os pretos. E lá em Moçambique era igual. Foi, era eu tinha 6, 7 mulheres, todas a trabalharem para ele. Ele não fazia nada. Nada. Tinha no quartel o cozinheiro da mesa. Tinha 7 mulheres. Um dia aparece-me lá com uma garota de 15 anos, digo assim, ó, bolé, então, é minha mulher, assim, ai, então tu, com um ordenadinho como tens aqui, e tanta mulher para governar e tanto filho, eles lá se governam, pronto, era a ideia deles, tá? Lá comprava-se uma vaca, uma vaca. Um homem comprava uma vaca, casava-se e tudo lá. É. E eram pesos, eram 20 pesos. 20 pesos, tanto comprava uma vaca mulher. E uma mulher e tudo. Oh. Aquilo era. A mulher era leiloada na praça. Olha, Sr. Fernando Inácio, mas nós recordamos-nos que quando esteve em Luanda jantou ou almoçou lá em casa de uma, não é, jantei, uma conterrânea vossa. Jantarmos e almoçarmos e jantarmos outra vez. Lá numa senhora que era vizinha da Arminda e da minha prima Delfina, da mãe dela, da Elizabeth. E eu ao pé delas e não os vi. Só quando regressou à Andorinha é que soube. Pois quando veio a minha prima lá de Luanda, é que eu contei-lhe e diz-me ela, então a minha loja era outra a seguir. Assim, saber. Não é verdade. Pois é. Então, Sr. Fernando Costa, conte lá mais alguma coisa que acha interessante. Já contei, já chega bem. Não, mas assim no mato, não houve assim nenhum episódio que queira referir, que, assim uma coisa diferente, além do que era habitual. Isto lá, o que era pior era quando a gente saíamos para um lado qualquer, era o alferes, mas havia alferes que a gente chegávamos ao mato e dizia, vocês deixem estar aqui descansadinhos, se vocês forem atacados, atacam também, se não, deixem estar. E a gente fazíamos a mesma coisa, não havia nada, pronto. À noite, vínhamos para o quartel, e passava-se assim o tempo. Mas na altura vocês havia sinais, não é que vocês sabiam se no mato havia perigo ou não, se os animais... Porque parte das vezes, os pretos estavam em cima das árvores, e a gente íamos a passar por baixo e eles até botavam uma carnada em cima de uma pessoa, dos carros. Mas quando havia silêncio no mato, era sinal que havia perigo, não era, Sr. Fernando? Lá em Moçambique, um dia à noite, estávamos lá no quartel, no café, nós tínhamos lá um café lá no quartel. Então chega lá um puto, um prefeito, tinha aí 5 anos, o miúdo até arrebentava. Porquê? Porque havia lá uma marimba e estavam lá 5 soldados. Os pretos, quando vieram que eram sócios, e eles eram milhares deles, disseram: "Ah, é? Agora vamos ver quem é que tem mais força." O puto, assim que viu começar a zaragata, mete a correr, virado ao quartel, a dizer que queriam matar a Ioa. Ioa, mata, mata a Ioa. Saíram logo 2 carros. Quando lá chegaram, já havia lá mais 50 mortos. Eles agarraram nos paus das barracas. Tantos vinham quando estavam abaixo. A tropa chegou lá a largar ali duas granadas. Nunca mais tivemos lá problemas, nunca mais na vida. Um dia na vila diz-me assim um preto: "Onde está? Infantaria era boa, mas cavalaria ninguém se mete a coisa." Ficaram cheios de medo, nunca mais houve nada. Tratavam-nos ali com uma delicadeza. E a vocês, Sr. Fernando Costa? Ainda tenho outra. Nós lá não comprávamos pouca coisa para a mesa, porque eu ia à caça. Tinha, lá era proibido caçar, mas a tropa podia caçar. Tínhamos um professor, que ele era ensinado por a caça e sabia onde é que a caça andava sempre. E então, ele vinha até comigo ao quartel, eu pedia um carro, ao oficial dia, e íamos. A primeira vez que fui com ele, trouxéramos 9 gondumas. Dão ali 250 quilos, 300 quilos cada uma. A segunda vez que foi, matáramos um búfalo. Mas levávamos pessoal lá da... Do quartel? Não, de... Dos civis? Dos civis, lá. Da, lá, levávamos-los connosco para baixo, que era para eles carregarem a carne cá para cima. Nós trazíamos só os lombos, o presunto e as pás. O resto era para eles comerem. Era uma festa, para eles era uma festa. E por isso é que gastávamos pouco dinheiro. Mesmo eu, quando ia, trazia para o rancho também. Trazia carne para o rancho. Geria bem, ó, Sr. Fernando? Ah, bem mesmo. Até o Sr. Fernando Costa... Então, Sr. Fernando, já não se recorda de assim mais nenhum episódio... Oi. Interessante, de tanto tempo. Tinham lá alguma festa? Tantos meses. Alguma coisa interessante que se lembra. Isto na Guiné, festa de Natal. Na Guiné, só quem andou lá é que sabe o sacrifício. Em Moçambique, aquela outra zona era igual. É. Tudo chegavam lá, os soldadinhos, mortos de fome. É. Eu. Fui lá, não era cozinheiro, era faxina, o cozinheiro era até de Oliveira do Hospital. Pronto, eu debaixo da cama tinha sempre caçoilas de comida para aqueles pobres. Chegavam lá todos de pó e tudo, eles iam, sentavam-se ali, comiam e bebiam, iam buscar vinho, bebiam. Pronto, mas, oh, só quem passou por elas é que sabe. Fui lá, havia lá o padeiro, eu ia buscar o pão, ajudava-os, trazia lá para o quartel. O quartel era uma farturinha de pão. Oh, só eu, e ainda até hoje, faço bem a toda a gente lá fora, graças a Deus, me tenho... Dei de comer a toda a gente. Bom, Oh, agora quero é saúde. E quem passou mal, parte das pessoas passam mal porque querem, não querem trabalhar, que trabalhem. Olha, Sr. Fernando da Costa, mas estava a falar que o cozinheiro era de Oliveira do Hospital e tinha outros colegas pronto, do seu ano. Tinha, eu era de Oliveira lá o cozinheiro e afinal eu ajudava-o também, ajudávamos a fazer a comida, a gente, parte das vezes, fazíamos a comida também lá e a ajudar. Então tinha colegas de Oliveira, de Oliveira, de Cabedes Briatos, de Quargal, de todo lado. E então aquilo a gente, eram colegas, amigos e tudo, mas havia lá colegas que não queriam saber de nada. E depois dava-se o caso, eles iam, havia até um soldado que ia fazer a guarda lá ao quartel, afinal chegavam lá o alferes ao pé dele, tirava-lhe a arma e tudo, não dizia nada. Era um homem, pronto. Havia pessoas que podiam matar e tudo. Pois sim. Oh, só que... Oh. E as pretas lá, parte das vezes, iam lá ao quartel, lá lavar a roupa. Ó, Sr. Fernando Inácio, e o senhor tinha colegas de que zona do país? Ora, eu era daqui, da Andorinha, tinha um do Coito, tinha esse de Sampaio, tinha um de... Sampaio de Gramaços? Sim. Tinha um de Nogueirinha e tinha o outro de Lagos e dali do Cargal, aqui nas áreas, na área tinha muito. E ainda hoje mantém essa relação de convívio? Olha, o dali do Coito viu aqui há uns anos, nunca mais o vi. Estava em Lisboa, não sei se ele ainda é vivo, se já morreu. O de Lagos já morreu, que há uns 5 a 6 anos. E o que mora lá em cima, naquele bairro, na Acatraia, onde a gente vê o Veloso, que há um bairro à direita, mora aí, também já não o vejo há uns 4 ou 5 anos. Um de... Não me lembro agora. Não há problema, não se recorda, não há problema. Tenha vários, não é? De várias qualidades. Esse ligavam-me todos os anos, que era ele que combinava, organizava os encontros. Ele falava com o Coronel, que depois era Coronel, falava com o Coronel, e depois ele que ligava para as pessoas. Até quando se encontravam era uma festa. Era uma alegria. Também o ano passado, neste ano, não me ligou. Ou ele morreu, ou deixaram. Mas ele não deixava de não me ligar, se não tivesse problema. E tem uma filha ali na farmácia em Tábua, que é diretora da farmácia. Já fui 3 vezes à procura, nunca lá está. Nunca lá encontro. Nunca lá encontro. Então, o Sr. Fernando... Eu tenho, desculpe, tenho um bocado de receio de ligar à mulher, porque nós éramos amigos, conhecidos, amigos, claro. Ligar e ela dar-me o choque que ele se faleceu. Por isso é que eu não ligo. Claro. É verdade. É assim. Então, o Sr. Fernando Costa... Eu tinha colegas ali de Oliveirinha... que fazíamos o convívio, telefonava, e esse de Oliveirinha, esse colega, fez um almoço, invejou, um ano, outro ano, houve outro colega que fez no Porto. Quase todos os anos era o dia 18 de outubro que fazíamos esse convívio. Telefonavam. Porque foi o dia que embarcaram. Nós éramos no verão. Telefonavam e então eu. Fizemos um convívio também na Figueira da Foz. Então, todos os anos íamos. Agora há coisa de 3 anos é que deixaram de fazer isso. O Alferes morreu. Este da Oliveirinha também telefonava e tudo, nunca mais telefonou. Não sei se é vivo ou não. O da Oliveira do Conde. Este é que de vez em quando é que telefona ou assim. E às vezes também, quando vou lá, também vou visitá-lo e tudo. Claro. E essa é a vida. Então, e gostam, assim, este tipo de camaradagem que se obteve durante o ultramar, já viu durante estes longos anos, até chegarmos, não é? Já a esta idade, com 79 anos, ainda mantém esta ligação. E, porque é muito importante, e vocês vão aos convívios, quer dizer que a camaradagem lá naquela altura foi uma camaradagem que prolonga ao longo da vossa vida. É, todos os anos íamos comer e bebermos, levava-se a família. E que vos marcou também, não é? Desde esse tempo até aos dias. Agora, pronto, agora acabou tudo a respeito disto. Ninguém quer saber. Tem morrido o nosso, foi até morrido o capitão. Eu já me lembro agora. Sim, a localidade de onde era o colega. Ah, sim. Cantanheda. Cantanheda. De onde fizemos o primeiro convívio. Foi lá. O segundo foi em Arouca. O terceiro foi em Soura. O quarto foi um passeio de barco no Douro. São vivências que e nunca se esquecem. Não? Outros anos que faziam e eu não podia. Mas tínhamos convívio, assim, por telefone. Acabou. São tempos já que vão, já vêm longínquos, mas que se mantêm, não é? Perduram na amizade, pelo menos, e no convívio. Sim. Isso é muito importante. Eu era solteiro e já tenho 2 bisnetas. É verdade, já lá vão muitos anos. O que interessa é que estejam de boa saúde e que se recordem destes momentos. O que passou, passou. Agora é preciso uma pessoa ter saúde e quando é vivo. Havia um... Olha, e quem sabe se os vossos colegas até vão ouvir a transmissão. Exatamente, da Rádio Boa Nova. Havia um... Nunca se sabe. Deus queira que sim. Havia lá um no quartel que era Alfés e foi promovido a tenente. Ele tinha memória. Porquê? Ele, se quisesse vir à rua, tinha que pedir ao capitão. Quando vim para cá, tu-se o macaco, tu esteve aí 1 ou 2. Depois desapareceu-me o macaco. Não é? Desapareceu-me o macaco. Histórias de vida. Vidas com histórias. E assim terminamos o 9º programa Histórias de Vida, Vida com Histórias, com 2 relatos marcantes na vida destes antigos combatentes. Estejam atentos ao programa Histórias de Vida, Vida com Histórias, que também nos podem acompanhar através da nossa página de Facebook e Instagram, tendo acesso ao podcast do programa. Ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova.